Entrega o seu melhor ao Senhor hoje. Entrega o seu troféu. Entregue tudo que você tem. Tudo que você pensa que tem. Tudo que você pensa que é. Não quero troféu, nem primeiro lugar. No final da guerra basta te encontrar. Machuquei meus pés, feri as minhas mãos, mas não deixarei de caminhar nos planos do teu coração. Cada dia que te dou meu sim, a minha carne grita não. Nessa luta minha cruz pode até tocar o chão, mas não me entrego. Te adorar é a minha reação. O meu prêmio é a salvação que vem de ti. Chegada eu cruzar o meu prêmio é a salvação que vem de ti, é a glória preparada para mim. Vou te adorar, vou te adorar, carregando a minha cruz pra te encontrar. Em primeiro lugar, no final da guerra basta te encontrar. Machuquei meus pés, feri as minhas mãos, mas não deixarei de caminhar nos planos do teu coração. Cada dia que te dou meu sim, a minha carne grita não. Nessa luta minha cruz pode até tocar o chão, mas não me entrego. Te adorar é a minha reação. O meu prêmio é a salvação. Chegada eu cruzar, o meu prêmio é a salvação.